Quinta-feira Santa, oração Senhor Jesus. Hoje eu me lembro do teu amor, um amor que serve, um amor que se entrega. Ensina-me a amar como tu amas, com humildade, com paciência, com verdade. Que eu aprenda a servir, assim como tu serviste, e que o meu coração seja cheio de gratidão por tudo o que fizeste por mim. Amém.